Meu samba! Meu samba tem muito axé, quer me ver dizer no pé, escute o som do tatá, esse samba até de manhã, pra curar.